dia piste. Hey. 20 anos não é 20 hey. Dias, mano. Diga o que se. Comigo aqui é só chegar. Hey. Pra somar, pra somar. Hey. Filosofia de rua não para por aí. Rasteiro aí, sempre ligeiro, pronto pra tirar todos os rapos do bueiro. Na picadilha demais, um som de louco, tamo na parada hoje mais um pouco. Jesus é poder e não tem pra ninguém, ele tem pra te dar, pode crer, ninguém mais tem. Quem tá na rua, aprende a se virar, eu também aprendi. Hoje posso te ensinar um só Deus, um só lema, um só esquema, pronto pra mudar a cabeça do sistema. Revolução não se faz na internet, barato é louco, se liga, aperta o rec. Mas tudo que eu falo pra não me esquecer, se quiser ouvir de novo, aí é com você. Me passa o microfone, é tudo meu nome, a LPSD é meu codinome. Seja bem-vindo, esse é o Rap Cristão. Há 20 anos falando de salvação. Seja bem-vindo, esse é o Rap Cristão. Foco na missão, foco na missão. Publicista, rimador do filô, eu me lembro. 9-1, setembro, a luz acendendo. Um sonho, um palco, DJ, microfone. Uma vida, uma chance, na história é um nome. Lembrado e cantado, pode crer. Aclamado e rimado, aí. Versado e gritado, por você, por todos os lados. Sabendo que o tempo não para, que o mundo não fica parado. Em rimas e versos, o meu manifesto hoje é o evangelho do canto falado. Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso mundo em questão de segundos. Esqueça de tudo que é sem conteúdo, a palavra é o escudo. Respire mais fundo, já disse que tudo é uma questão de reflexão. Sempre pensativos, sempre positivos, disposto a tudo pelos que não. Tem foco na missão, mas nosso rap cristão serve de remissão aos loucos do mundão. Pois um só coração se fez erro por nós. Para que hoje a gente pudesse soltar a nossa voz. E eu chego rimando, trincando, mostrando pros manos que sabe que o plano funciona. Se liga na fita, maluco, pois se tá no crime não beijou a lona. Por causa que a música traz um encanto e eu trago meu canto para te dizer. Mensagem de força e coragem, livre e arbítrio pra sobreviver. Tá feito convite, seja bem-vindo, acredite. Meu nome, na primeira estrofe eu já disse. Chega que chega, que chega, que chega, vem, vem no apetite. E não esquece, o pioneiro dessa festa se chama DJ Elpist. Seja bem-vindo, esse é o Rap Cristão. Há 20 anos falando de salvação. Seja bem-vindo, esse é o Rap Cristão. Foco na missão, foco na missão. Pode pá que é nós, na fusão na unção. No sapatinho, mas correndo a milhão. Sem prejuízo, sem marra de cabeça boa. Sem dispensar a minha vida à toa. Louco se fez, mais louco assim que é. Vem com nós, que você já sabe como é. Zona de atitude, firmeza no proceder. Quem tá com nós, não se ilude, tem que vencer. Jesus tá na correria com nós todo dia. Parceiro, se liga na nossa filosofia. Quem ama a Deus nunca vai se perder. Motivo bom pra você ficar na paz e viver. Eu quero muito mais e por ele eu vou lutar. E aonde ele quiser, é aí que eu vou estar. A salvação de milhares é o que vai constar. Seja bem-vindo, a festa vai começar. Seja bem-vindo, esse é o Rap Cristão. Há 20 anos falando de salvação. Seja bem-vindo, esse é o Rap Cristão. Foco na missão, foco na missão. Seja bem-vindo, esse é o Rap Cristão. Há 20 anos falando de salvação. Seja bem-vindo, esse é o Rap Cristão. Foco na missão, foco na missão.